Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir, variar. Eu vou pro bar, eu vou pro bar, beber, curtir, variar. E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar. E se a mulher for me ligar, meu amigo, tu que eu vou chamar. Entenda, por favor, não liga não, amor. Não briga não, amor. Ele vai te explicar. Entenda, por favor. É sucesso novo, Juninho. Presta atenção que essa é nossa, viu? É a dança do Malu. A rocha, mano. Presta atenção. Desejo Black. Aqui a sofrência é garantida. É só no bu-bu-bu-bu. É só no bu-bu-bu-bu. Pro lado e pro outro. Essa é a dança do maluco. É só no bu-bu-bu-bu. É só no bu-bu-bu-bu. Pro lado e pro outro. Essa é a rocha do maluco. É só no bu-bu-bu-bu. É só no bu-bu-bu-bu. Pro lado e pro outro, essa é a rocha do maluco. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu. Pro lado e pro outro, essa é a dança do maluco. Eu passando na rua, eu parei pra olhar. Quando eu vi o maluco metendo dança sem parar. Eu passando na rua, eu parei pra olhar. Quando vi o maluco metendo dança sem parar. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu. Pro lado e pro outro, essa é a dança do maluco. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu. Pro lado e pro outro, essa é a rocha do maluco. E que é sucesso, bebê? Se chupa. Essa dancinha é fácil e eu vou te ensinar. A dança do maluco todo mundo vai dançar. Essa dancinha é fácil e eu vou te ensinar. Vem com a Desejo Black que agora vai te mostrar. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu. Pro lado e pro outro, essa é a dança do maluco. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu. Pro lado e pro outro, essa é a dança do maluco. É só no vupu-vupu, é só no vupu-vupu.